um sol forte a semana inteira, sábado e domingo, dia de cerveja. Chove, chove pra cacete no país inteiro, chove, chove canivete no nosso terreiro, chove. O morro desce costa abaixo pra cair no samba, é fevereiro, é carnaval o ano inteiro. Estrangeiro paga um pau pra bateria e pra mulata, paga e bate foto na avenida e alegria estampada no rosto da passista. Faz estrangeiro se ligar que aqui, sexo e suor, samba e cerveja, são coisas que não faltam a semana inteira. A vida aqui tá foda, bota foda nisso, só um milagre pra acabar com tudo isso. A esperança brasileira, o ponto forte, a nossa crença, faz nosso povo aguentar com muita decência as palhaçadas de políticos com boa aparência e no currículo PhD em consistência. Mas bola pra frente, o Brasil ainda é nosso, não se assustem, assinado George Bush. Tem que levar na brincadeira, a gente gasta nossa grana todo dia com novas besteiras, toda semana a gente aposta em loteria. Fazer o que se essa é a nossa vida? E não existe um brasileiro que não tenha mania de ter uma nova mania todo santo dia, senão não é brasileiro. Então tá fazendo o que aqui? Vai encher o saco lá no estrangeiro, vai e bate yara do nosso terreiro, vai! Carnaval a mil, coisas de Brasil. Carnaval a mil, coisas de Brasil. Inflação. Carnaval a mil, coisas de Brasil. Carnaval a mil, coisas de Brasil. Inflação. Carnaval a mil, coisas de Brasil. Carnaval a mil, coisas de Brasil. Inflação. Carnaval a mil, coisas de Brasil. O futebol é alegria, nossa raça. A bola rola o mundo, seleção levanta a taça. O povo aqui chora, xinga, sofre e grita. Brasil é uma emoção, puta que o pariu, é foda. Deixar o trampo de lado por causa de uma bola, a pata de chuteira, tomar cerveja a semana inteira, ha! O cacete que não, eu amo a minha seleção. Eu quero é mais, é carnaval, eu sou povão. Na praia tem bunda de fora, sim senhor. Preferência nacional, meu irmão. Tem a morena queimada, tem pimentão, a milanesa, tem gente pra todos os gostos. De sobremesa, caipirinha e camarão, quebra tudo, faz a gente se esquecer do mundo. Terremoto aqui não tem não, e nem vulcão pra queimar a gente não. Oh, terra abençoada, pátria idolatrada. Salve, salve, salve, salve o nosso povo da favela. Salve, salve, salve, salve o nosso povo da miséria. Salve, salve quem tem fome, salve quem carrega o teu nome. E todo ano é ano, é ano novo de novo. A SP morre, é a última que entra, na esperança da bonança que um dia ainda há de chegar, se Deus quiser. E ele há de querer. Tem vela acesa e oferenda na esquina, seja pra santo, pra orixá ou pra rainha. O criador de muitos nomes é lembrado com louvor e devoção sempre. Amor e fé são coisas fortes nessa gente. João gira mundo de joelhos ou de pé, faz oração, recebe a graça, acredita, pois tem fé. Nossa Senhora Aparecida, padroeira do nosso país, olhai por nós pecadores e fazer com que esse povo seja mais feliz, e que essa graça seja alcançada por nós também. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Coisas de Brasil, inflação. Carnaval a mil, coisas de Brasil. Carnaval a mil, coisas de Brasil, inflação. Carnaval a mil, coisas de Brasil. Carnaval a mil, coisas de Brasil, inflação. Carnaval a mil, coisas de Brasil. Carnaval a mil, coisas de Brasil, inflação. Carnaval a mil, coisas de Brasil. A inflação é um problema seríssimo. A educação é outro problema seríssimo. Um coração que na maioria das vezes fala mais alto do que a razão. Seria isso mais um grande problema seríssimo? Quando se almoça não se janta, e o contrário também vice-versa. Enquanto isso tem uma parte de maluquinho andando de Mercedes e outros importados. De cima pra baixo, de cima pra cima, de um lado pro outro, de um lado pro lado. Fazer o que se eles têm o que comer? Pobre nessa terra nasce só pra se foder. Cresce, cai na vida, ganha o mundo ou vai morrer. Corpo enrolado num jornal pra aparecer. Close bonitinho, noticiário de TV, mas do Leme ao Pontal, o Brasil ainda é praia. Corre, chama o síndico por causa dessa escada. De Maia! De Maia! Verde, amarelo, branco, azul, anil. Puta que pariu, coisas de Brasil. E na Bahia tem água de coca, riveria. Tropicália, sombra e água fresca todo santo dia. No interior tem festa índio. Vista sem pererê. É só você querer. O feijão é muito pouco, mas é santo. Deus é brasileiro, ilumina o nosso canto. Que canta pra subir, que canta pra aguentar, pra segurar a bronca e ver aonde dá. Estar aí para o que der e vier, se o que vier der. É lógico, em nosso peito eu tenho certeza que vai dar. Se Deus quiser, em nosso peito eu tenho certeza que vai dar. E ele vai querer. Coisas de Brasil, inflação. Carnaval a mil, coisas de Brasil.